Dia dos Finados. Eu vou ler um texto muito interessante que eu encontrei hoje e depois vamos fazer um comentário que diz tudo a respeito da vida após a vida. Então é o seguinte, não tem autor, eu não consegui descobrir quem é que é o autor, é um autor desconhecido, mas é muito interessante. Imagine você se tivesse depositado na sua conta todos os dias, quer dizer que se alguém depositasse todos os dias na tua conta R$ 86.400, dinheiro este que você teria que gastar durante o longo do dia, teria que gastar todo ele, porque no final do dia sua conta seria zerada totalmente. Mas no dia seguinte ia aparecer mais R$ 86.400 também depositados na tua conta. E isso sucessivamente, mas você seria obrigado a gastar esse dinheiro, todo ele, durante 24 horas. Bom, para o bom materialista, ele ia dar um jeito de gastar esse dinheiro aí. Não sei por quanto tempo, mas a história começa assim. Todos nós somos clientes desse banco, chamado tempo. Deus nos dá 86.400 segundos por dia para serem vividos da melhor maneira possível, amando, aprendendo, respeitando, ensinando, dando exemplos, caindo, levantando, vivendo, principalmente. Quer saber o valor de um ano? Quer saber realmente o valor de um ano? Se nós queremos saber, pergunte a um garoto que vai ter que repetir de ano porque ele foi reprovado. Pergunta para ele para ver o valor de um ano. Ele vai saber te dizer. Quer saber o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Quer saber o valor de uma semana? Pergunte a um editor de jornal semanal, que ele tem que fazer com que o jornal, no final de semana, tenha que ser rodado, tenha que ser distribuído. Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas e muitas delas para serem feitas todas nesse dia. Quer saber o valor de uma hora? Pergunte aos amantes que não se veem, que não vem a hora de se encontrarem. Querem saber o valor de um minuto? Pergunte a quem perdeu um avião. Você quer saber o valor de um segundo? Pergunte a alguém que conseguiu evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalhas de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. E é ele que você vai compartilhar com as pessoas que você ama. Seus filhos, sua esposa, seu marido, seus avós. E a gente só se dá conta quando a gente perde essas pessoas, dizendo: ah, mas eu tinha tantos beijos para dar para tal pessoa e ela partiu. Ah, eu tinha tantos abraços para dar para tal pessoa Queria abraçar tantas vezes tal pessoa, mas ela já partiu. Quantos beijos eu queria dar em tal pessoa, mas ela não está mais aqui. A gente tem que viver o agora. Não adianta pensarmos que lá no futuro, pergunta, e se eu não tiver futuro? O ontem é história, o amanhã é um mistério, e o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente de Deus. O que que isso quer dizer, gente? Qual é que é a relação que isso tem com o dia dos finados? Sem querer desrespeitar de forma alguma as pessoas que vão no cemitério, as pessoas que mandam flores, nada a ver. Isso é uma questão de princípios ideológicos religiosos e que realmente tudo isso faz bem. Tudo isso acarreta, digamos assim, um bem maior para as pessoas que já partiram e para nós, satisfaz também a nossa, de repente, a nossa vontade de lembrar, quem sabe, aqueles que já partiram. Mas será que, gente, pensem bem, não é mais importante nós fazermos para as pessoas aquilo que é possível fazer em vida? As pessoas adoentadas que estão dentro de uma família e que às vezes são atiradas num canto e morrem, desencarnam, aí depois as pessoas choram, as pessoas têm remorso, as pessoas se arrependem de não terem dado um beijo, de não terem dado um abraço, de não terem dito assim, eu te amo, vamos, eu te ajudo a levantar dessa cadeira, vamos caminhar. Não adianta a gente rezar 150 missas se a gente não faz em vida aquilo que é necessário ser feito. Não adianta, gente. Nada contra missa, nada contra cemitério, nada contra. Eu fui criado na Igreja Católica Apostólica Romana, vou no cemitério, vou sim, respeito isso, mas eu respeito muito mais as pessoas que fazem o bem em vida. Porque aos mortos deixai os mortos que enterrem seus mortos. É isso que Jesus quis dizer. Então, falar de finados é muito fácil, né? É sempre aquela mesma coisa e tal. Cada um tem o seu costume, cada um tem a sua ideologia e tal. Mas, e antes deles partirem? Será que foi feito alguma coisa para eles? Será que eles partiram felizes? Será que eles partiram se dando conta que realmente as pessoas que ficaram aqui amavam eles? Vamos pensar isso aí. Vamos pensar. E se alguém tiver alguém para ajudar, se alguém tiver alguém na família doente, se alguém tiver algum vizinho doente, ou se alguém puder ir visitar alguém, hoje não é proibido visita nos hospitais, mas uma vez era. Vamos fazer em vida aquilo que a gente pode fazer pelos vivos. Porque depois de mortos, eles nem mais estão ali, gente. Eles ascenderam. Fica só o corpo. E aí depois, quem não fez isso, quem não deu os abraços que precisava dar, que deu os beijos que precisavam ser dados, que deu a mão que precisava ser dado, que deu ajuda que precisava ser. Quem não fez isso? Infelizmente, gente, perdeu uma grande oportunidade de aproveitar o tempo de uma forma correta, de uma forma elevada, de uma forma cristã. Isso é aquilo que se chama de moral cristã. Fazer em vida aquilo que é necessário se fazer. Para terminar, eu vou ler para vocês um poema do Mário Quintana. Muito lindo. O tempo. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu não olhava mais o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Muito lindo isso, né, gente? Muito obrigado.